Gaivota FM. Muito bom dia aqui, Agenda Ubatuba, como prometido, toda segunda e sexta-feira vocês vão ficar sabendo tudo o que acontece em Ubatuba, de cultura, de arte, esporte, coisas interessantes. Né? Bom dia, Felipe. Bom dia, Mauro, bom dia, Ubatuba. Estamos aí numa sexta-feira de sol, que parecia que não ia mais fazer sol nesse fim de semana, mas abriu, né? Não, mas aí a gente chama um ventinho para limpar um pouco. Sopra as nuvens para longe. Estamos aí começando, estreando hoje oficialmente a Agenda Ubatuba aqui na Gaivota. A gente já tinha começado na segunda-feira. A gente começou na segunda-feira, foi um ensaio, mas agora a gente já está com o site funcionando, transmitindo aqui no 104.9 no centro de Ubatuba e no gaivota.fm.br para o mundo inteiro e para outras galáxias. No centro, no Perequiaçu, no Itaguá. Agora que o nosso sinal está restabelecido, com qualidade para vocês, 104.9, ou então em gaivota.fm.br, em qualquer lugar do planeta que você estiver. Agenda Ubatuba, vamos lá. Vamos começar. Na verdade, a gente está aqui nesse fim de semana. Teve aí um feriado ontem, então a cidade até encheu um pouquinho. Tem turistas que vieram para a Copa. Estava animado. Tem um monte de gente aí de fora do Brasil circulando pela cidade. Nesse feriado, nesse fim de semana também começa o inverno amanhã. Então, oficialmente aí é amanhã o inverno. Solstício de inverno, dia que tirem seus cobertores. Do armário. Deixa em cima da cama já. Já tá, semana já foi. Põe no solzinho, né? Põe no solzinho e. Na verdade, a gente começou a reclamar de frio aqui, mas eu falei com a minha família lá de Porto Alegre essa semana. Minha avó falou: não, hoje tava até 5 graus aqui, mas na casa do teu tio lá anterior tava 4. Eu falei: opa, pois então é, no jogo aí tava sol, mas lá tá frio. Pois é, mas enfim, inverno chegando, solstício de inverno é o dia que o sol fica mais longe de Ubatuba. E daqui a meio ano ele volta e fica aqui em cima do Trópico de Capricórnio, onde a gente está. É, passa por aqui, né? Além disso, continua a Copa do Mundo, teve jogo essa semana, o Brasil foi sofrido ali, né? Vamos ver o que aconteceu. Vamos ver, você vê que ninguém está tendo vida mole, né? Você vê que já a Espanha já está desclassificada, campeã do mundo. Duas derrotas. Alto e foi embora, né? Nunca aconteceu isso antes. Agora a Inglaterra também, duas derrotas, já está praticamente eliminada, outra campeã do mundo. Essa Copa tá interessante, né? Pelo menos animado, né? Não tá animado, aquela coisa, não é para ser fácil, né? Mas não foi interessante. Fácil. E na verdade, assim, a Copa tá tendo umas coisas interessantes. A gente tem esses turistas que a gente está vendo chegando na cidade. E tá muita coisa para fazer aqui na cidade. Bastante coisa acontecendo. E tá montado aquele palco que está transmitindo os jogos da domo Copa. Domo geodésico. Com o domo ali. Já está começando a ter alguns shows. E isso a gente vai começar falando hoje da programação cultural, o primeiro show. É bom falar mesmo, porque o horário é diferente, né? É, matinê, né? É matinê, exatamente. Na verdade, em cada dia tá um horário diferente. Hoje à tarde, às 18h, vai ter o show da... 18 horas, vai ter o show da Overdose Nuclear, ali na Arena Ubatuba, que é o palco montado na praça... Como é que chama ali? Praça Paz de Peroigue? Praça de Eventos? Então, ali é Praça de Eventos. Então, o show do Overdose Nuclear, uma banda aqui de Ubatuba, vai tocar às 18 horas na Arena Ubatuba. Arena Ubatuba, que lindo. Aí, mais tarde, no Anchieta... Overdose Nuclear é a banda do Júlio, filho do Candinho. Aí, um abraço, hein? Quero ver hoje, desempenhar lá às 18h, não é fácil, heavy metal às 18h. É matinê do heavy metal. Matinê do heavy metal. Mas é bom que é aquele horário que tá caindo sol e tal, começa a ficar escuro, tem um visual bonito, acho que vai ser um show legal. Legal, vamos lá, prestigiar a banda da cidade aí. Mais tarde tem a Panela, que vai tocar no Anchieta Café. Que eu acho que era a Panela Velha, que aí a gente falou, não, Panela Velha, não, esse nome não. Acho que eles ficaram só com Panela, uma banda boa de classic rock. eles vão tocar no Anchieta Café naquele horário, à noite, assim. O pessoal falou, ah, a partir das 10 horas começa a chegar ali. Isso. Vai ser no Anchieta Café, que fica na Tamoios 64, aquela travessa da Guarani ali em Itaguá. E também hoje à noite tem o show do Amplitude Valvulada. Ah, e galera, tudo brother. Nossos amigos aí do Blues on the Rocks, que fica na Chico Santos, número 17, também no Itaguá. Vale a pena, já fizemos um programa inteiro aqui do Hora do Blues com eles aqui, lançando o disco. Amplitude Valvulada, muito bom, muito interessante. E com o trabalho próprio também, muito, muito bom. Sempre lembrando que a agenda Ubatuba está aberta, todo mundo que estiver aí organizando seus eventos pode mandar, vai organizar show, vai ter festival. A gente vai receber o material no site da Gaivota, gaivota.fm.br/agenda. E quem quiser pode mandar seu material aí, que estando dentro do nosso recorte aqui, que é agenda cultural, shows, eventos, esportes, todo esse tipo de coisa, a gente está recebendo no formulário aí do site. Preenche o nome, contato, pode mandar material anexo também, que a gente analisa e publica. Se mandar até a quinta-feira, a gente fala já sobre... Já sai na sexta. É, fala aqui nesse momento, na sexta, às 10h30. Tá bonito lá o site, quem entrar lá tem umas fotos de shows interessantes. E então, o site está começando a ficar mais pompudo, assim, mais cheio de cor, está recheando de cor. O Mauro começou a coluna dele essa semana, dando uma dica de som. Dica, né? Da semana. Toda semana a gente vai dar uma dica, né, de sons ou outra coisa. Mas essa semana foi o Rival Sons, novo, né, 2014. Muito bom, excelente, um som... É, moderno, com gravação moderna, pessoal novo que foi elogiado pelo Jimmy Page, quer dizer, uma sonoridade a la Led Zeppelin, né? Exatamente, o estilo é setentista, assim, mas com essa coisa moderna de distorção, guitarras e vocal muito bom também, muito interessante. É, elogio do Jimmy Page é quase uma benção. É uma benção, realmente. Né? Vamos continuar a programação do fim de semana e amanhã, também na Arena, aqui na Praça de Eventos, tem a banda Complexo B, que vai tocar às 19h30. Muito boa também. 7h30 da noite vai tocar o Complexo B. Já mais tarde um pouco. Às 20h30 estava marcado na agenda da Fundarte, eu não encontrei referência agora. Teria que confirmar, eu tentei ligar agora, não consegui falar com ninguém lá. Mas tinha uma banda chamada Sombras, que se eu não me engano era uma banda de metais, que ia tocar às 8h30. Então, eu vi o pessoal ensaiando, e olha, é uma coisa poderosa. Eles são uns 15, 10, 12, 15 metais, bateria e percussão. Ah, é? Muito bom, entre flauta, sax e trompete... Até uma meia tuba, um negócio muito... Lá Bonerama, não sei quem conhece Bonerama, já tocamos aqui na Gaivota. Que é uma coisa de metais só com a cozinha ali, né? E o baixo é feito pela tuba, sabe? Uma coisa assim interessante. Bem pesado e gostoso, meio jazz, um negócio interessante. Eu recomendo. Então, essa Sombras estava marcado para tocar amanhã, no sábado, às 20h30, no auditório do Sobradão do Porto. Onde que é o auditório do Sobradão? Aqui na Praça Anchieta 38, é a Fundarte, é o que todo mundo reconhece como Fundarte, o casarão aqui, do lado da Ilha dos Pescadores. Estava marcado às 20h30, não consegui confirmar e, na verdade, não encontrei mais referência no site da Fundarte. É legal amanhã dar uma ligada para confirmar se vai acontecer mesmo. É, depois, amanhã também, no Anchieta Café, tem a banda Fórum, de novo aquele horário, à noite. E... O Hitmakers. Hitmakers vai tocar no Blues on the Rocks. Muito bom Hitmakers, a menina canta muito bem. Uma banda bem interessante, eu recomendo. No fim de semana também está agendado, tem a peregrinação da Folia do Divino, que está passando por diferentes partes da cidade. No sábado eles vão estar no Rio Escuro e no domingo no Lázaro. Tem mais informações diretamente no telefone do Mário Gatto, que é o 12 99795. É Divino, né? 1517. Divino, né? Que vem, toca. É, a festa do Divino. Eles estão indo pelos bairros. Tão levando, né? O Divino. Fazendo a peregrinação da Folia do Divino. Já começando também. Folclórico aí, mantido. Vamos dar uma força. Sim, interessante que tem uma tradição que permanece, né? E semana que vem a gente vai trazer também a programação aqui, durante a semana. Tem a festa, 91ª festa de São Pedro Pescador. que aí mobiliza o Batuba, tem bastante coisa interessante. É. Tradicional também, a tainha, as comidinhas. E interessante que eu estava vendo, vai ter do associação, uma associação também amiga nossa, associação da banda Padre Lira Chieta. Uhum. E eles estão lá com umas comidinhas também lá para ajudar a banda, vamos ajudar aí o pessoal. Ah, já tá com uma banquinha na festa? Vamos estar com a banquinha na festa. Oh, maravilha. Estavam lá os meus aluninhos lá do Pronatec, estavam montando lá, ralando lá para a associação. É uma associação também que tem a ver, é muito legal. Para manter a banda, eu acho que são vários músicos e é daqui da cidade, muito interessante. Então, para quem não pegou, vamos só repetir rapidinho aqui a programação do fim de semana. Hoje, sexta-feira, dia 20 de junho. Aliás, quero só fazer uma pausa aqui para mandar um beijo para minha esposa, Carol. A gente está fazendo 5 anos de casado. Bodas. Parabéns. Te amo, Carol. Momento sentimental. Mas enfim, hoje é 20 de junho. Minha filha faz 3 anos e meio hoje também, dia 20 também. Bem marcado. Ela não gosta de 3 anos e meio. Ela não gosta. Ela quer 3 ou 4. Mas enfim, voltando aí à programação do fim de semana, hoje 20 de junho, às 18 horas, tem Overdose Nuclear, Heavy Metal, uma banda daqui de Ubatuba, do Júlio Candinho e o resto da banda. Muito interessante, vamos ver lá. Vai tocar Metal às 18 horas, na tarde. Na Arena Ubatuba, na Praça de Eventos. Mais tarde tem no Anchieta Café, a banda Panela, o Anchieta Café que fica na Avenida Tamoios 64. Acho que é de rock, classic rock cover. Depois tem o Amplitude Valvulada, que vai tocar no Blues on the Rocks. Excelente. Que é na Chico Santos, número 17, no Itaguá. Amanhã, dia 21 de junho, tem às 19h30 na Arena Ubatuba, o Complexo B, Arena Ubatuba, que fica na Praça de Eventos. O Som Brás, às 20h30, no auditório do Sobradão do Porto. Tomara que já derrube o casarão, né? Porque o negócio é pesado, bom. É, são fortes. É denso, não é pesado, é denso. É muitos metais juntos. De novo, eu repito que é interessante ligar para confirmar, para a Fundarte, para ver se vai ter show mesmo, porque eu não achei mais na agenda deles. Mas, pelo que eu vi, estava marcado para amanhã, às 20h30, no auditório do Sobradão. Amanhã ainda, no Anchieta Café, que fica na Avenida Tamoios 64, tem a banda Fórum, à noite. E no Blues on the Rocks, que fica na Chico Santos 17, também no Itaguá, toca o Hitmakers, à noite. Muito bom, pesado, rock, a menina canta bem, Hitmakers já é famoso aqui. E a gente vai ficando por aqui, lembrando que semana que vem tem a 91ª Festa de São Pedro Pescador, a gente volta com essa programação. E todo mundo que falou, pô, mas poderia ter falado do meu evento, entra ali no site gaivota.fm.br/agenda, que vai ter um espaço, um formulário para você divulgar seu evento, mandar material. Você pode nem estar aqui, né? Você pode estar onde você estiver do mundo, você pode entrar lá e mandar o seu evento. Tá planejando, vai fazer um recital da banda, vai fazer um festival, vai fazer um som experimental na praia, avisa a gente aqui que a gente coloca na programação. A ideia é que essa agenda seja programação de vários lugares da cidade. A gente sabe que na cidade tem um monte de sites diferentes, que a gente tem que consultar 5, 6 sites para saber o que está fazendo, o que está acontecendo no dia, mas agora a gente está querendo ter um lugar de referência onde as pessoas possam consultar e ouvir aí, saber qual que é a programação da semana, geralmente nos fins de semana que tem mais coisa acontecendo. É, aqui está acontecendo direto, né? Porque está palco montado, está vendo show direto, então, interessante. E você participe, entre no site, veja as dicas da semana, tem o blog do Fernando Medeiros também, já está lá, e cada vez vai estar mais recheado esse site, e você entra lá e divulga seu evento aqui com a gente. Na boa, entro na agenda do Batuba. E hoje é sexta-feira. Hoje pode ser que aconteça coisa interessante aí à noite na Gaivota. A gente tem que até colocar na agenda. Vamos... Né? Pode pôr na agenda. Peraí, aqui, hoje à noite na Gaivota pode ser que aconteça uma surpresa. Dia de estreias. Dia de estreias. E vamos ver se o Pedro de Carli estava com dengue, né? Vamos ver se ele está apto aí a vir fazer o Tá na Onda. Né? De surf, que ele infelizmente ele pegou dengue, como poucos, né? Ninguém tem dengue aqui em Ubatuba, né? Então, aí boa, recuperação rápida, Pedro. Vamos lá, tem muita coisa para trabalhar. Então essa foi a agenda do Ubatuba. Toda segunda e sexta-feira, 10h30 da manhã, a gente vai estar aqui trazendo tudo que a gente coletar e você mandar pra gente sobre cultura, arte, esportes, eventos em geral, na sua Rádio Cultural de Ubatuba. É isso aí, na Rádio Cultural de Ubatuba, Gaivota FM. Fiquem ligados em gaivota.fm.br e no 104.9 aqui no sul. E o aplicativo? O aplicativo está lá, já tem algumas pessoas que instalaram, já mandaram alguns relatos de coisas que tem que melhorar. A gente está trabalhando no aplicativo para celular, para Android. Por enquanto não tem versão para tablet também. Para iPhones. Celulares e tablets com Android. Tem pessoas que já pegaram e ele fica lá, né? Ele baixa, fica no seu... Fica instalado. E as novidades que aparecerem, dá para instalar automaticamente. E aquela coisa interessante também de você ficar ouvindo e pode ir mudando de página, né? De site. E você pode deixar ele tocando. Ah, é. No site da Gaivota também tem o player da rádio que dá para abrir numa janela separada e você pode continuar usando a internet normalmente. E ouvindo a sua Rádio Gaivota. Uma melhor seleção musical do mundo. Ou então em 104.9 aqui no Paraíso Natural, Batuba, ou gaivota.fm.br, em qualquer lugar do planeta que você estiver. Agenda Batuba. Encerrado? Encerrado, até a próxima. Até segunda. Um abraço, vamos se divertir aí, galera. Alto astral.